E no 429, escuta o Evangelho. Abra sua harpa cristã no 429 da harpa. Pecador desejoso de verdadeiro perdão, a voz de Cristo ditoso, escuta com atenção. Escuta o Evangelho do Filho de Deus, o divino conselho. Então paz perfeita.